Tony, muito bom dia. É o papapá, Mike Gillette Romeu. Mike Gillette Romeu, mantém-se com os usuários. Confirma onde irá fazer o sobrevoo? Na base naval, senhora. Confirma? Base naval. Ciente, Mike Gillette Romeu. A linha mantém cabeceira no zero. Linha mantém cabeceira no zero, sideral 9970. Equipe 5514, decolado 04, controle 20 decimal 8. 208, trip 5514. Controle Salvador, bom dia, trip 5514. Trip 5514, contato radar, você da Puca, suba e mantém a nível de voo 190. Puca para 190, trip 5514. Solicita, por gentileza, duas possibilidades, nível 150 e direto Conde. Ciente, aguarde, iremos coordenar com o centro, trip 5514. Aguardo, agradeço. No quadro, autorizar direto Conde, nível de voo 1050. Direto Conde, nível 1050, autorizado, é o 3554, muito obrigado. Gol 1897, chame centro Recife, na frequência 1251, alterna 133-25. 251-3325, pode ir. Absa 6570, chame centro Recife, na frequência 12685, alterna 12545. 2685, alterna 12545-6570, obrigado. Geral 99, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento no 40 graus, 089. Aqui está autorizado a decolagem, federal 9970. Approach, pode estabelecer o localize. Right, you're down to 2000, Canadian 019. Your ILS report establishes 04234. Nove, decolador 08, controle 10.8. 120.8, obrigado, tenha um bom dia, senhorita. Oi, Salvador, bom dia, o Rio 9645, quando espera com 10, tá pronto. Quatro. Sideral 9970, contato radar, sai da Momo, suba e mantém nível de voo 360. Pode manter o 3620, Sideral. O controle Salvador autoriza o 3554 efetuar curvas à esquerda? 3554, confirma o motivo? Libra a roubação. Ciência, autorizado, 3554. Autorizado, 3554, obrigado. Federal 9970, voltando, nos autorizaria para o Antibomo? Federal 9970, autorizado, direto Momo. Boa, Momo, Federal. Autorizado a decolagem pressão no 0, vento no 0 grau 069. Autorizado iniciando no 0964. Federal 9970, ciência, aguarde. Azul 4234, contact tower 118.95. 118.95, so long, Azul 4234. Salvador Tower, good morning, Azul 4234, establish on ILS, runway 10. We are 7 miles out. Azul 4234, continue your approach, report any gears down and locked, runway inside. We have the gear down locked. Still not runway inside, Azul 4234. Rio 9645, decolado Azul 1, controle 120.8. 1208, obrigado, bom dia. Azul 4234, estimate the ceiling runway 10, 800 feet. Roger, thank you, 4234. 645, contato radar, sai da PUCA, suba e mantenha nível de voo 310. 310, 9645. Federal 9970, autorizado direto pro bloco. Oh, maravilha, muito obrigado. Vou direto pro bloco, Federal. Estimated ceiling 850 feet. Azul 4234, runway is wet. Clear to land, runway 10, wind 140 degrees, and 6 knots. Clear to land, Azul 4234. 19645? 19645, prossiga. É quando o senhor coordenar, quando possível, 350, se possível, direto em Recife. Gente, aguarde, 9645. Escuta. Zufar 234, from the ground at 14, VKC running to right side control. Correction ground 121, this is my one. Rio 9645, suba com nível de voo 350, mantendo o perfil da saída devido ao tráfego. Afirmativo, 350, mantendo o perfil da saída, o Rio 9645, obrigado. Federal 9970, chame centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. Ativo, chama agora mesmo o centro Recife 12685, alterna 12545. Obrigado, tenha um bom dia. 35514, chame o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. Recife 2085, alterna 2545, 35514, muito obrigado, bom dia, bom trabalho. E o 9645, chame o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. Copiou? Digo, 1-2-6-8-5, 1-2-6-4-5, Recife, Rio 9645, obrigado, bom dia. 1-2-5-4-5, Rio 9645. 1-2-5-4-5, 9645, obrigado, bom dia. Então, 3153, autorizado a linha de colar pistão no 0, vento 120 graus, 079. Está na 991, não precisa ter nem, mantém cabeceira no zero. E aí, mantém a cabeceira no zero, 991. São 3153, igual a 223, controlando 2018. 208, 3153, bom dia, até a próxima. Salvador, muito bom dia, o TAM 3153, decolou, saída da EL, cruza 25. TAM 3153, contato radar, saída da EL, sube e mantém a nível de voo 380. E 380, TAM 3153, pode dar presença na proa de da EL? TAM 3153, autorizado da EL. Direto da EL, obrigado. O 9911, autorizado a decolar de instrução no zero, vento no laser grau, 119. Autorizado a decolar no zero, total 99, ponto a ponto. Total 9911, no contorno 60, decimal 1, 8, decolado 26. Confirma a frequência? 120, decimal 8. 120, vou ter um trabalho. Controle, boa tarde, bom dia, total 9911, no curva esquerda, na Momo. Total 9911, contato radar, saída Momo, suba e mantenha nível de voo 310. Na Momo, autorizado 310, total. Controle total precisa de 10 graus e desvia direito para livrar informações. Ciente, total 9919. TAM 3153, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 3153, chamará o Centro Recife em 1251, 3325, bom dia. Romeu, Mike, Foxy, Oxway, livre acionar, reporte para táxi, confirma o seu aberto.